eu acho que todos nós, cada um à sua maneira, queria fazer outras coisas, ou queria fazer outras coisas, coisas muitas vezes que se calhar não cabiam naquele compartimentalismo que tínhamos criado para os Heróis do Mar, porque se calhar para os Heróis do Mar, para todos os efeitos, a pop pode ser feita de muita coisa, mas há momentos em que tu querias coisas que não são permitidas, ou tu não vês como coisas que possam ser daquele grupo, não é? E daí que muitos grupos vão... Tu tens o exemplo dos Capitão Fausto, todos eles têm outras bandas e para fazer outras coisas. Olá, meu nome é Pedro Paulos e estamos de volta para mais um episódio do Brando de Costumes. Voltamos uma semana depois para a segunda parte da entrevista do Rui Pregal da Cunha, tal como prometido. Vamos agora ver o resto da história da sua vida, o pós-Heróis do Mar. Tal como no primeiro episódio, é uma conversa bastante interessante, eu acho que vale muito a pena. Vamos a isso. Eu acho que, de qualquer forma, um artista tem duas hipóteses. Ou é um completo ermita e não sabe de nada do que se passa e faz aquilo que tem a fazer e aquilo viverá por si, a sua obra viverá por si própria, ou então é uma pessoa que sabe tudo o que se passa, tudo e mais alguma coisa, e percebe todas essas linguagens, incorpora essas linguagens, modifica as falas suas próprias e pá, segue em frente traz para si, e ao utilizá-las vai sempre utilizá-las de formas diferentes. Mais atrás, eu às vezes há coisas do álbum Mãe que eu ouço, que aí há uns 2 anos ou 3, ou o que é que foi, saiu uma compilação de Go Go de Washington. Pá, que engraçado, quando eu comecei a ouvir aquilo, uma compilação compilada pelo Joey Negro, muita gira a compilação. Pá, eu comecei a ouvir aquilo e nós ouvíamos aquela porcaria toda, e eu disse, que engraçado, porque no Mãe, na feitoria do Mãe, nós ouvíamos aquela música assim, tipo, o tempo inteiro. Os Walkmans, não sei o quê. Estávamos sempre a ouvir música de todo o estilo. Mas aquelas músicas, algumas daquelas músicas que estão ali naquela compilação de Go-Go, lembro perfeitamente que aquelas músicas estavam connosco naquele momento em que estávamos a compor o Mãe. É a maneira como é que 5 pessoas ouvem aquilo. E quando põe música cá para fora, nada daquilo sai cá para fora. É o teu corpo e a tua alma são filtros totais daquilo. E o que sai cá para fora é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver. Mas, no entanto, eu ouço o Mãe e lembro perfeitamente isto e aquilo e aquilo outro. E ainda por cima tenho o disco de mostrar-te, dizes, o Mãe. isto e aquilo, mãe. Não tem nada a ver, não tem nada. Por isso, eu acho que tu acabas sempre por... Tu não dissecas música, tu tens de a ouvir como... Acho que um músico devia ser um ouvinte. Detesto quando os músicos começam a falar dos instrumentos que os outros tocam e não sei o quê, e naquele momento em que o gajo passa para ré maior, epá, que loucura. Mas esquece essa porcaria, estás a dissecar a música como a música nunca devia ser dissecada. Pois sim, tu devias ouvir a música e curti-la que nem um doido. E depois, sem nem sequer saberes porque é que gostas daquilo, tocar. Porque o que te vai sair vai ser tão diferente daquilo. Por isso, a música que tu ouves ser uma espécie de um despoletador emocional. É pá, tão fixe isto, pá, é tão fixe. E quando tu fazes, não tem nada. Mas não tem nada a ver. Surge a necessidade de tentar fazer algo mais, algo que ultrapassasse o que já tinha feito antes. Eu achava mesmo que tinha chegado à altura de ir aprender qualquer coisa, porque aqui não ia aprender nada. Não ia aprender nada, eu precisava de ir para um sítio onde a indústria existisse, onde o milieu fosse de veras despoletador à séria, de pá, sei lá, de pá, parares de ensaiar e beberes um café e tal, e o Jarvis Cocker e o não sei o quê, não sei o que mais, depois vais ensaiar novamente e estares num ambiente mais cosmopolita ainda, porque Lisboa já o era. Sim. Mas verdadeiramente cosmopolita e verdadeiramente despoletador dos teus últimos cartuchos. Tu começas a pensar, também agora vamos fazer as últimas coisas, escrever as últimas coisas, curtir as últimas coisas, fazer aquilo e aprender alguma coisa. Eu na altura até acho que várias vezes já utilizei esta analogia: deixar de ser o tubarão no lago para ser o guppy no oceano. É como aquela frase: se és a pessoa mais inteligente da sala, estás na sala pois, errada. Estás na sala errada, pois. E vocês chegaram a lançar o disco dos Alcides 90 em português e em inglês. Exato, a ideia sempre foi essa, fazer tipo uma edição dupla, porque eu já tinha sentido na pele, eu tinha visto, quando o primeiro álbum dos Heróis saiu em França, eu lembro-me de ir à FNAC do Zal, e fui à procura do disco, e o disco estava entre os Danças e Cantares da Roménia e o não sei o quê, quer dizer, estava na... E isto era 82, era muito cedo, o Peter Gabriel ainda não tinha dado as suas cartadas todas para a world music poder crescer, os Madre Deus ainda não tinham existido, ou seja, todas essas coisas que fizeram um bocadinho esta coisa de hoje em dia, tu em Inglaterra poderes ouvir uns gajos do Burundi a cantar e dizeres, pá, isto é muito bom. Antes que, nessa altura, até ao fim dos anos 80, isso não existia, era assim, havia meia dúzia de gajos que achavam esse giro. A maior parte do resto do people dizia, então, e o que é que eles estão para ali a cantar? Ah, sim, eles tocam bem, sim, mas não faço a menor ideia do que é aquilo. Na altura a estética também tinha muito mais importância, havia muito mais caixotes, ou eras do rock, ou eras do punk, ou eras da eletrónica. Sim, completamente, claro, ainda bem, mas olha, o caixote é uma coisa tramada, porque o caixote é assim, eu lembro-me, mesmo em Londres, lembro-me perfeitamente do Alan McGee, da Creation, que já nos tinha visto ao vivo, e depois um dia estava comigo e estava a dizer, pá, vocês são muito bons ao vivo. Ah, mas eu tenho um problema, eu não faço a melhor ideia. Como é? O que é que vocês são? Vocês são de rock, são de eletrónica, são de techno, são do. Que vestem-se de uma forma, mas a música é outra. Pá, e eu disse: pá, meu, mas tu estás a alimentar esta coisa que é normal para os jornalistas, porque eles precisam de um frame, precisam de emoldurar a coisa com uma parangona qualquer e aquilo serve-lhes de catapulta para poderem falar de um estilo ou não sei o quê, pá, mas nós não podemos pensar assim da música, eu nunca pensei assim, por isso sai dessa, disse-lhe eu, ou então pronto, se tens algum problema diz já, não vos assino, Mas não me venhas com coisas que eu acho que são completamente antiquadas, meu. Não podemos, já não vivemos nessa época, já não vivemos numa altura em que, pá, em que as pessoas, pá, se é do rock, então o gajo tem de se vestir de cabedal e tem de vestir, ter de cabelo comprido. É pá, saiam dessa, meu. Nos anos 90 ainda era assim, mas já estava a transformar-se. A transformar-se, mas ainda havia muita gente na indústria, pá, que estava agarrado aos parâmetros mais antiquados da coisa, não é? O LX90 eu acho que sofreu um bocadinho de ser groundbreaking, quer dizer, groundbreaking, não sei se é groundbreaking. Em Portugal foi, mas mesmo em Inglaterra nós sentíamos na pele que o people dizia, pá, mas vocês são rock, são techno, são... O que é que vocês são? Hoje em dia é normal. Pá, claro, hoje em dia, pá, é indiferente, meu, é fixe, é assim, meu. E se tu fores do heavy metal e se tocares com uma orquestra, é assim, pá, apeteceu-me. Não é? Pá, é assim, é arte, é aquilo que me apeteceu. Gramas ou não gramas? É bom? Ah, pá, se é bom, então qual é que é o teu problema? Não consegues dar um rótulo a isto? Olha, olha, ainda bem. Londres é uma cidade que eu amava profundamente. Já amava há muito tempo. A primeira vez que cheguei a Londres, fui lá em 78, fui a Londres pela primeira vez jogar rugby pela seleção nacional. E comprei bilhetes para ver o Frank Zappa. Eu acho que a maior parte dos jogadores da seleção nem sequer sabiam quem era o Frank Zappa. Mas havia mais um jogador na seleção que adorava o Zappa, até gostava mais do que eu. Pá, e o Zappa ia tocar duas noites no Hammersmith Odeon, hoje em dia o Labatz Apollo, se é que ainda se chama assim, agora se calhar também já tem outro patrocinador qualquer. Pá, e a primeira noite não dava para ir, nós tínhamos jogo na manhã seguinte, por isso esquece. Ok, vamos comprar bilhetes para o segundo dia. E ele cancela o segundo dia. A segunda, depois vim a saber porquê, o gajo estava completamente furioso com os ingleses e com tudo o que era inglês. Na autobiografia dele, o gajo fala desse tempo. O gajo, acho que no primeiro, e o primeiro concerto, bem devem ter restituído também o dinheiro às pessoas, porque o gajo chegou, tocou uma música e na segunda disse: para, vocês ingleses, odeio-vos, não sei o quê, tchau. E ele estava em litígio com a Royal Philharmonic Orchestra, o que é que ia gravar com ele, e de repente alguém do Board of Directors da Philharmonic viu o conteúdo das letras e disse: vocês nem pensem que vão gravar isto. E o gajo passou-se, tudo marcado, estúdios marcados, não sei o quê, o gajo passou-se completamente. A minha impressão de Londres, pronto, fui lá ao Hammersmith Odeon, deram-me o dinheiro de volta dos bilhetes e fomos curtir passeios. Para uns sítios onde eu fui acabar por ouvir, tipo, lembro perfeitamente de ouvir o Adolescent Sex pela primeira vez, o primeiro disco do Japan, e de achar que aquilo era igual ao bump nova-iorquino que os negros faziam ao mesmo tempo, na mesma altura. E por isso encontrar ali umas relações de música inglesa branca com música negra americana E Londres era uma cidade completamente diferente. E eu encontrei ali, de repente, uma Londres que era uma coisa muito, muito underground. Era mesmo muito... não existia. Azeite vendia-se na farmácia. Londres era um sítio estranhíssimo. Não tinha... Mesmo tu, que vinhas de Portugal, não é? Achavas Londres um sítio estranhérrimo. Muito mais negro. Muito mais esquisito. Mas depois, no Soul, sentias que havia um cosmopolitanismo, sentias verdadeiramente o lado completamente cosmopolitano que Londres podia ter, e que tinha, de certeza, a todos os níveis, mas eu não vivia lá. Eu cheguei lá e estou a dizer as horas de impressão que tenho, não é? E de repente encontro, na noite de um bairro, aquilo que eu achava, e que aquilo que eu depois encontrei por toda Londres, e mais tarde por muita Inglaterra, não é? Porque a Inglaterra não é só Londres, mas isto vinha tudo a propósito do meu amor àquela cidade. Londres tem uma coisa muito especial para mim, e também já disse isto muitas vezes. Londres é possivelmente o único sítio no planeta onde todos os dias há um gajo qualquer que decidiu inventar uma coisa que ninguém ainda fez. Se pega, não pega, isso é outra história, mas é uma macacada de criatividade. É isso, fascina. Não é Nova York, não é Hong Kong, não é Tóquio, cidades do caraças, mas Londres tem... é abismal, é incrível, é, e sentes essa necessidade de transgressão, principalmente por causa da maneira como os ingleses são também, mas e depois numa capital onde tu tens muita gente. E até tens capitais onde tem muito mais pessoas, tem o dobro, o triplo, mas que não têm aquela vontade de estar a romper pelas costuras as coisas todas que estão ali à volta deles. E como tem tanta gente, as coisas diferentes acabam por ter mais público em Portugal. Lógico. Nós cá conhecemos muitas pessoas de muitas coisas. Lá, quando tens uma noite diferente, tens pelo menos 200 pessoas a encher aquela noite. E 200 já lhe paga pelo menos o esforço. Já lhe pagou o esforço. E foi isso que te atraiu para morar lá, em Londres? Eu acho que nós precisávamos, nós na altura pensámos, bem, é assim, nós se queremos aprender qualquer coisa, temos de ir para um dos três sítios onde a indústria existe. E hoje em dia acho que a indústria não existe. A indústria está completamente desfeita. A indústria tenta-se reencontrar, mas já perdeu o comboio há 50 séculos. Estamos de novo na altura do faz-tu mesmo. Sim, mas quer dizer, mas indústria mesmo, indústria, não é como a conhecemos, é indústria. A indústria da música, como havia antigamente, modelo de negócio, sabiam perfeitamente o que é que andavam a fazer, e havia uns gajos que eram melhores, outros que não eram melhores, havia uns que depois de trabalharem iam sair à noite para ver bandas novas, e depois havia outros que sabiam perceber que bandas novas é que eram verdadeiramente fantásticas e como é que as podiam pôr cá fora. Havia uma indústria. Hoje em dia não existe uma indústria, existe uma data de gente a tentar viver do modelo musical, ou dos modelos musicais. Mas a indústria como ela existiu, não existe, e se possivelmente nem sequer se alguma vez voltará a existir. Nós pensámos, na altura ainda havia indústria, e pensámos, temos de ir para um sítio onde podemos aprender qualquer coisa, mas... E havia três sítios no planeta onde nós podíamos ir. Era Londres, Nova Iorque ou Los Angeles. Daí eu para os Estados Unidos, na altura, eu sou um tipo... Pronto, eu nasci no Extremo Oriente. Sinto-me absolutamente europeu, europeu, europeu. Não posso sentir mais europeu do que aquilo que sou. E visto-me como se fosse africano. Isto define-me. Pelo menos com o panache, não sei para qual, africano, de vaidade, de assumida, de gosto pela imagem que transmito, etc. Ah, mas eu sou europeu, eu nos anos 90 ir viver, pá, com as contrariedades todas, porque Londres, eu cheguei a Londres e em Londres tu vivias um momento de bandas pay to play. Querias tocar, quase que pagavas para ires tocar a um sítio. Era incrível. Aquilo estava desfeito. Estava a hegemonia do DJ, do single artist, a meter música para N gente. Estava em full blast. E as bandas estavam todas, de todo o género possível e imaginário. Pá, era complicado tocarem ao vivo. Nós lá fomos encontrando os nossos sítios e sítios onde íamos tocar, e depois eles falavam, pá, querem voltar para a semana? Não, para a semana não podemos voltar lá, porque não vamos tocar o mesmo que tocámos agora. Dentro de 2 meses voltamos aí, pode ser? E por isso, fomos marcando a nossa presença, pá, e deu-me um imenso gozo, pá, os anos que lá vivi, deu-me um imenso gozo, porque praticamente a sensação que tenho sempre dos 7 anos que vivi em Londres é que eu acho que não dormi muito, não dormi mesmo quase nada, porque pá, não dava, havia tanta coisa a acontecer. E claro, muitas coisas a começarem. Ainda o Drum and Bass, não se chamava Drum and Bass. O Jungle. Pá, eu lembro-me de... Pá, tinha acabado de chegar lá. E nós 2 ou 3 dias depois, vínhamos a Lisboa para, tipo, para ver se estava tudo como deve ser e estarmos finalmente lá a viver. E é o Sam Berglitter, um dos nossos produtores do LX90, diz assim: há ali um estúdio de cinema, há uma festa hoje à noite, vamos lá. Ah, vamos lá. Bem, entram-me, pá, uma música inacreditável. E eu o tempo todo, pá, que música do caraças, meu, o que é isto? Perto da meia-noite, whoever was DJing baixa assim a música e diz: pai, peço imensa desculpa, mas eu agora vou ter que voltar para casa porque eu disse à minha mãe que ia só ali ao Corner Store, não é? Ia só ali a... Pá, o puto tinha pai aí 12 ou 13 anos e estava a passar a música mais incrível, mas mais incrível que eu tinha ouvido, tipo, 2 anos tarde. Tinhas o gajo do techno numa noite de mods, porque o gajo já tinha sido de moda passar a música, só a parte eletrónica toda da música dos anos 60. Por isso, pá, tu tinhas ali coisas que ficavas sempre assim: olha, eu não posso ir para casa, jantar e ir dormir. Não, eu tenho de estar nestas coisas todas. E Londres não é pequenina, às vezes estavas numa que era aqui, depois ias outra ali, depois voltavas para aqui. Ou seja, uma vez um amigo meu disse assim: fomos jantar a um paquistanês fantástico. Ele disse assim: isto, na verdade, se pensasses bem, era como se tivéssemos ido às Caldas da Rainha jantar. Isto porque às vezes, de autocarro em Londres, demoras uma hora e meia a chegares a outra ponta da cidade. E esta comida étnica que o Rui fala também ainda não tinha chegado a Portugal. Não, não, e em Londres, e isso eu até já tinha sentido quando ainda vivia cá, porque foi uma coisa, os LX90 efetivamente demoraram muito tempo a fazerem a última parte daquilo que tinham prometido a si próprios, que é irem viver para um outro sítio qualquer. Demorou muito tempo porque, pá, sei lá, porque é difícil, porque é complicado. E lembro-me em 91 ir às duas Fashion Weeks de Londres, porque estava a fazer para o set um artigo sobre o que é que ainda havia em relação à moda inglesa, se a moda inglesa ainda estava à frente de todos os outros. E por isso fui ver as duas Fashion Weeks e no fim da segunda Fashion Week escrevi finalmente um artigo sobre tudo. Ao fazer duas Fashion Weeks, normalmente ficava lá uma semana inteira ou mais, não sei o que, não sei o que mais. E lembro-me na altura de sentir, de até ter dito, lembro-me de ter ido a um restaurante etíope e ter pensado assim: filhos da puta, que têm restaurantes onde se come muito bem a comida de um sítio onde os gajos morrem à fome. Londres, a esse nível, era um sítio que, pá, que te deixava tipo: uau, isto é mesmo outro planeta. E tu começas a trabalhar na restauração lá em Londres? Sim, basicamente ao fim de um ano de só gastar dinheiro, e porque eu fui cortando todas as minhas amarras portuguesas, todas, cada vez mais cortando, desisti mesmo de escrever para publicações portuguesas, desisti de fazer coisas porque, pá, não era a minha realidade era outra. Pá, e ao fim de um ano de, pá, tocávamos, ganhávamos alguma coisa, mas não era por aí. Era, tu sais à noite todas as noites, gastas dinheiro, não é? E começas a pensar: bem, acho melhor começar a fazer dinheiro. Virei-me para a Caroline Taylor, uma australiana que era manager do Harvey Nichols, onde eu ia beber umas Coopers, que era uma cerveja que eu nunca tinha bebido, uma cerveja daquele estilo, uma cerveja australiana não filtrada, nunca tinha bebido uma cerveja não filtrada na vida. E fui-me para a Caroline Taylor e disse: pá, Caroline, ela já nos tinha visto tocar ao vivo, até várias vezes, tínhamos amigos em comum, e eu disse-lhe: olha, dava para eu trabalhar aí? Mas o que é que tu sabes disto? Sei lá, o que é que eu sei disto? Olha, eu já me sentei nas melhores mesas do planeta, por isso sei o que é que gosto e o que é que não gosto. É isso que eu te posso responder. O que sei mais do que isso, não sei o que dizer. E ela: então, mas tu tens a banda, não sei o quê, está bem, mas olha, e que tal fazer full time em 3 dias? Depois o resto fica para a minha vida pessoal. Ok. Pronto, ela disse-me ok, pronto. E às vezes dizem-me que ainda hoje em dia, às vezes, há pessoas que falam daquele manager que sabia tudo e mais alguma coisa. E não comecei como manager, como podes calcular, não é? Uma pessoa não começa assim, isto não é Portugal, é Inglaterra, não é? Tu não chegas lá e dizes... O primeiro dia poli talheres, que era para saber quanto tempo é que demorava um gajo a poli talheres. O segundo dia fiz não sei o quê, depois levei copos à mesa, depois não sei o quê mais, vou lá, fiz tudo. Rapidamente tornei-me o manager da parte da noite lá no Harvey Nichols, e como não tínhamos sempre música ao vivo, comecei também a intermeter-me sobre isso, a ir ver bandas que eu achasse que eram boas para tocar ali, ajudá-los. Lembro-me, ajudei uma banda francesa de jazz a fazer o website dos gajos, fazer flyers para os gajos para os outros concertos, não sei o quê, pá, dar um bocadinho do meu knowledge da coisa a ajudar outros a fazerem aquilo que eles faziam, sei lá. Foram tempos muito giros, muito giros. E no final já parecia assim uma coisa normal morar lá? Eu acho que já, por um lado, já. Já, porque a primeira é assim, já andava demasiada gente, caçadores de cabeça, a ver se eu ia trabalhar para São Paulo ou para Abu Dhabi. O Abu Dhabi disse logo: olha, tens o meu peso em ouro para me pagar, porque eu não vou para Abu Dhabi. mas eu acho que sim, acho que há um momento... Eu não acredito que seja uma coisa de nós nos fartarmos porque já estamos lá há uma data de tempo, não sei o quê, e podes achar: ai, a tua mãe já está com uma certa idade, se calhar era a altura. Não, acho que não é nada disso. Acho que há um momento em que tu dizes: isto já não tem a mesma... Apesar de tudo. Uma coisa quase física, não é? É, pois, tu começas a achar que isto já não tem a mesma. Não, aquilo não tem a mesma loucura que tinha para ti. Bem, que eu vivia intensamente, é que eu não dei tréguas nenhumas, não é? 7 anos é muito. Sete anos sempre a sorver. Eu lembro-me amigos meus, ingleses, dizerem assim: vais lá, o quê? Vais ver os não sei quantos e depois vais não sei quê, depois ainda vens ao clube e depois ainda vais não sei onde. Mas. Epá, tu um dia destes has de te acalmar, has de ficar como nós, e depois há uns dias em que ficas em casa. E eu disse: meu, já vivo aqui há 5 anos, meu. Achas que isso já devia ter acontecido? Não, não é, porque eu acho que faz parte. Aquele gajo está a fazer uma coisa incrível que ainda ninguém fez. Achas que eu não quero ver? Mesmo que ele se espatife todo, eu quero ver o gajo a espatifar-se. Regressar a Portugal era regressar a um mundo completamente diferente. Pá, é muito engraçado, porque as mesmas pessoas, os mesmos meus amigos, que me disseram, quando eu disse, vou-me embora, disseram: vais-te embora, estás maluco? Pá, estás maluco, vais para onde? Quando eu disse, vou voltar, disseram: estás maluco? Os mesmos! Disseram exatamente a mesma coisa. Pá, por isso é assim, tu só podes fazer aquilo que o teu coração manda e que a tua alma requer. Se não funciona assim, não podes mesmo. Podes sempre ouvir os conselhos dos outros. Pá, mas acho melhor não prestares grande atenção. Sim, sim. As pessoas têm sempre uma perspectiva de fora, não é? Pois, lógico. Começaste a passar som quando voltaste. Foi, porque é assim, é engraçado, porque na verdade a primeira vez que eu meti música foi para aí, quando tinha para aí 12 ou 13 anos, lembro-me numa festa olhar, opa, pensar: porque é que eu estou a ouvir o Sammy Hagar e o não sei o quê, e o, opa, por favor, já ouvi estas músicas todas, não sei o quê, estava a tocar na rádio há bocado. Sai daí! sai daí. E fui ver os discos e comecei a meter a coisa. Pai, e há uma coisa muito gira, é assim, eu gostaria sempre, é lógico que tem de ser um compromisso entre aquilo que tu gostarias. Eu acho que tu tens sempre de passar música, quando passas música tens sempre de passar música que gostes, não é? E não ir naquela, ah, eles vão gostar muito desta agora, e esta vai ficar muito bem, a passagem vai ser muito boa. Mas tu tens de pensar, pá, mas não, mas será que esta é mesmo a melhor para esta altura? Eu passei sempre música a pensar, estou a passar as coisas que eu acho que são mais interessantes agora, neste momento. Dar logo os trunfos todos. Tudo, tudo, o tempo todo. Assim, de rajada. E depois houve um momento em que deixei de o fazer. E em Londres eu basicamente ia curtir que nem um doido. Pá, tinha lá tempo, alguém dizia, ah, queres passar? Não, não quero, quero é curtir, olha aquele. Ui, aquele gajo passa. O Carminski passa de música tão boa, achas que eu agora quero meter uma memória? Não, caga no som. Quando chego cá, para casa, é o Pedro, pá, vou à capela e estou com a Patrícia, com a minha mulher, estamos no capela a beber um copo. Tínhamos ido para aí ou para a Passorda, vamos ao capela e eu digo, este sítio tem mesmo música do caraças. E o Pedro vem falar comigo, ah, lembras-te, eu tinha uma loja, não sei, uma, ah, já me lembro, não sei o que, então estás cá a viver, estou. E olha, gostavas de passar uma noite aqui música? O meu filho tem 14, foi para aí quase há 15 anos. E há 15 anos que eu uma vez por mês meto lá música. Pai, dá-me um gozo do caraças. Primeiro porque tenho um público ávido de curtir. E eu penso no que é a curtição. Eu começo com uma data de novidades, porque eles ainda não estão propriamente assim virados para o coisa. Começo com uma data de novidades, coisas que têm às vezes dois dias, ou coisas que saíram ontem, porque eu guardo até à última para fechar a pasta daquele mês de música do capela. E começo com coisas que são capazes de ter dois dias de edição. Porque passa muita música digital, depois tu consegues. Sim. E assim, o tractor consegue inclusive comprar no Beatport no momento em que estás a passar a música, não é? Mas não, nunca entrei nessa. Uma vez já me apeteceu, por acaso. Lembrei que não tinha uma coisa e não tenho internet. E depois vou evoluindo por umas coisas que se calhar já passei tipo há dois meses atrás e por isso já estão a ficar madurinhas para as pessoas, que as pessoas já ouviram e não sei o quê. Epá, é muito giro passar música para numa situação como o capela, por exemplo. É muito giro porque é grato. Vejo quarta-feira passada, vi lá a música. Foi uma noite tão gira. Com o people todo aos pulos. E tu nem sequer sabes como é, às vezes nem sequer sabes como é que lá chegaste, porque eu já vi muita gente, ai, agora vou meter esta dos New Order porque entra muito bem aqui. Não, pá, não estou nem aí. É que nem aí. Se for preciso, eu desligo o disco e começo outra. Desligo mesmo, há cá um vinil, e ele comete boa, e eu pum. Pá, eu em Londres cheguei a ir, pá, havia um sítio que era, para mim esse sítio era demoníaco, segunda-feira em Brixton, uns malucos, meu, pá, eu ia aos sítios mais incríveis, meu, mais incríveis, este sítio não lembrava o Menino Jesus, eram uns tipos que tinham uma roleta, por trás deles tinha uma roleta com estilos musicais, pá, é de loucos, eu já era. Country Western, é pimba! Pá, não interessava em aquilo, era uma festa, mas era uma festa, era tudo aos pulos, mas aos pulos mesmo. É uma coisa que as pessoas portuguesas não conhecem muito, é raro uma noite cá, e lá acontece frequentemente, noites que toda a gente está mesmo a perder a cabeça. A perder a cabeça, pois tocar não se, parece que é. People é contido, não é? Mas parece que não saem mesmo para gastar tudo, não é? É. Não tem esse ginásio. Repara, eu lembro-me, eu e a minha mulher ainda namorámos um ano à distância. Ela viver cá e eu viver lá. E ela ia muitas vezes a Londres e havia uma coisa que ela adorava, ela amava aquilo e eu percebia perfeitamente de onde é que eu vinha. Era o Notting Hill Arts Club ao domingo à tarde. Páscoa. 4 da tarde, estares a dançar que nem um louco, às 8 da noite acabou, vais jantar fora e vais para casa. Pai, ela achava aquilo o cúmulo da civilização. Achava aquilo, pai, não havia nada mais civilizado que aquilo. Às 4 da tarde está tudo, mas tudo que nem doidos. Ou era o Ben Watt, ou era sempre alguém super conhecido a passar alto som, tudo aos pulos. Depois às 8 da noite íamos todos jantar fora, tudo jantar, tudo comer. Ai, hoje apetece-me uma requina ali, um tabu, não sei o quê, não sei o que mais. E depois, pô, casa. E às 10 e meia estava tudo em casa. Depois de ter suado 4 horas que nem uns loucos, depois de ter comido comida fantástica, não se sabe bem de onde, não interessa, era o que tu quisesse. Era muito fixe. E cá não tentaste te envolver noutro projeto, não tentaste criar um projeto novo, foste participando. Eu acho, é assim, há uma coisa que eu percebi, isto não é, não estou de todo a dizer nem bem, nem mal, nem nada, epá, eu acompanho a cena musical portuguesa, envolvo-me com ela e basicamente o que eu senti, nem senti, eu cheguei e disse assim, se há uma coisa que eu não vou fazer é ser música em Portugal, porque eu não vou fazer nada que não tenha já feito. Não vou. Não iria, de certeza, tinha a certeza. E até me podia de repente dar o dito por não dito e descobrir que isso não era verdade. Mas tenho a certeza que não ia. Porque depois ia acabar sempre por ir para a estrada e ir tocar não sei onde já toquei. E levar a boca dos heróis de mar, não é? Pois, estou com paixão. Eu acho que eu tinha dito, pronto, a música não. Talvez o Art Direction, de cinema, de moda, não sei o que mais, ainda não sabia o que é que queria fazer. Há um momento em que o convite do Manel Fúria e dos seus comparsas dos Golpes para o Valá Senhora mostra-me que dá-me um grande gozo participar numa música aqui, numa música ali, ir estando ativo, podendo dar algum contributo, poder ainda curtir, aprender alguma coisa. Porque acabo sempre por aprender, pá, porque pá, estes putos são fantásticos, são muito bons. E dá-me imenso gozo. Fui a Braga com o Uria e com o Cavaco tocarmos num concerto comemorativo do António Variações no Teatro Circo. Teatro Circo, à pinha. Podia ter corrido tudo mal, porque nós basicamente não tocámos uma única música do Variações, só tocámos músicas que para mim são todas do Variações. Podiam ser do Variações. São todas com uma atitude variaçónica. E aquilo correu muito bem. E isso dá-me uma esperança que o People chegou a uma certa altura em que percebe as coisas mais importantes, mesmo quando os nossos mídia e a nossa, pá, e os nossos Facebooks estão cheios de tralha e de coisas que não interessam ao Menino Jesus. Afinal, está tudo no caminho certo. Então o futuro vai ser o que já estás a fazer: passar som, ter uma família, trabalhar na restauração, enfim, curtir a vida. É assim, eu já tenho 53 anos, quer dizer, não quero ser um popstar, já fui um popstar, não é? Por isso, é assim, já ninguém me tira aquilo que eu fiz, já ninguém me obriga a fazer coisas que eu não quero fazer. Por isso eu acho que o mais importante é eu curtir que nem um doido as coisas que faço. Gostar delas, gostar mesmo. Fazer coisas que não. Acho que é, nós somos uma coisa maravilhosa. E tu podias sempre achar, eu não sei se tu gostas de felinos ou não, eu por exemplo acho que o jaguar negro é o animal mais bonito do planeta, porque o gajo é todo negro, mas depois olhas assim quando o sol bate, não sei se já ouviste no jardim zoológico, mas quando o sol bate sobre a pele percebes que o gajo tem as manchas do jaguar normal. Pá, uau, que grande bicho, grande pinta. Só que aquele bicho é muito bonito, mas pois não tem a criatividade que qualquer ser humano tem, porque todos têm, cada um à sua forma, cada ser humano tem pelo menos um rasgo de iluminação brilhante. Isso já chega. Nós não podemos ser brilhantes todos os dias, mas que tenhamos um rasgo, já fizemos alguma coisa de muito fixe neste planeta. Se pensamos, então podemos pensar assim, Então e que tal fazermos coisas que nos deem gozo? E pá, e gozo não é igual para todos. Há pessoas que têm gozo com folhas de Excel, por isso é pá, ótimo, não é? Ótimo. Pá, por isso é basicamente isso, é fazermos todos coisas que nos deem um grande gozo, porque acho que isso é super importante, é anticancerígeno acima de tudo, não é? E pronto, chegámos ao fim de mais um episódio do Brandos Costumes. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi certamente um episódio muito interessante. O Rui Pregal do Cunha é uma pessoa cativante. É uma pessoa que sabe onde é que está, percebe bem de como é que as coisas funcionam e eu acho que o testemunho dele é bastante valioso. Não se esqueçam de avaliar o Brandos Costumes com 5 estrelas no iTunes. É importante. Envie a mensagem para o meu e-mail, pedropaus@brandocostumes.pt. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, se quiserem mandar alguma música, enfim, vocês é que sabem. Daqui a uma semana, porque este episódio acabou por ficar no meio, voltamos para mais um episódio do Brandos Costumes. E até lá! Não se esqueçam de ser altamente...